calçado, com as cicatrizes que o tempo insistiu em deixar, mas tentando não demonstrar. Há muito tempo eu andava do teu lado, tentando encontrar a semelhança entre a dor e o prazer, o meu desejo e a vontade de ter seu corpo. Já passou.